Panorama Agrícola para 17 de julho de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é terça-feira, 17 de julho de 2012, noite de lua minguante. Está no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado do programa é: casa onde entra sol não entra médico. Confira no Panorama Agrícola desta terça-feira uma entrevista sobre reeducação alimentar. E Evaldo Roberto, da EPAGRE de Bom Retiro, fala no Professor da Terra sobre adubação verde. Uma dica que pode mudar o seu dia. Pesquisa da Aliança de Controle do Tabagismo indica que 21 bilhões foram gastos no ano passado em saúde pública e privada com doenças relacionadas ao fumo. O valor equivale a quase 30% do que é destinado ao Sistema Único de Saúde. 13% das mortes ocorridas no Brasil têm como causa o tabagismo. Então, esforce-se para parar de fumar. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A jornalista Isabela Schoenberg foi ao sul do estado conversar com agricultoras sobre obesidade, reeducação alimentar e vida saudável. Confira. A comida farta e saborosa é marca registrada da área rural. Mas essa fartura nem sempre é resultado de uma dieta balanceada. Os reflexos disso podem ser vistos na saúde dos agricultores. A obesidade é a ocorrência mais comum. O problema é que o excesso de peso traz com ele uma série de doenças. No município de Armazém, no sul catarinense, diversas famílias de agricultores comprovam isso. Dona Cecília, da comunidade Rio Carolina, é um exemplo. Nos últimos tempos, eu quase nem podia ir na praça. Por que eu não podia andar. Lá eu andava e eu esbarrava. Lá assim, ó, de tontura, da pressão. Eu não podia me abaixar. Não podia quase andar, andava bem pouquinho. E dançar mesmo não podia. Meu marido, ai, vamos dançar nos idosos, nós ia. Não dava, eu ia dançar um pouquinho pronto. E é o que eu sempre dizia assim, eu quero morrer dançando. E eu disse, pois agora não posso nem para morrer, não dá. Dona Terezinha, moradora da mesma comunidade, também apresentava um quadro parecido. Eu não podia nem me abaixar assim para dar uma varrer a casa. Eu me sentia mal, parecia que... Não, eu disse, eu estava quase pior que uma velhinha de 90 anos. Mas essas reclamações ficaram no passado a partir de um projeto de extensão da EPAGRE. O primeiro passo foi identificar que o problema era comum a todas as famílias e estava, sim, relacionado à alimentação, conforme explica a nutricionista Daniela. Bom, a gente tinha bastante pessoas com um sobrepeso e obesidade. Também foram identificados diabetes, pressão alta, colesterol elevado, problemas com triglicerídeo, artrose, dificuldade no andar, dificuldade no respirar pelo excesso de peso. Então tudo isso a gente tentou trabalhar para que melhorasse essa qualidade de vida delas. Como que você identifica essas necessidades? Bem, todas elas já vêm, elas têm um médico que são responsáveis por elas, os postos de saúde, enfim, é onde elas são atendidas. Então elas vêm já com esse diagnóstico médico e a gente trabalha a questão alimentar. Então a gente trabalha alguma coisa de nutracêuticos, alimentação funcional, alguns fitoterápicos dentro da ciência da nutrição. Né, a gente não tem essa parceria com o médico, né? Até algumas diminuíram o uso de medicamentos e tudo pelo fato de terem perdido peso, de terem melhorado a qualidade da alimentação, mas é o médico que faz essa diminuição das medicações, enfim, isso não compete ao nutricionista. Depois de identificadas as necessidades, o próximo passo foi trabalhar a educação para a saúde. Em seguida, foram implantadas hortas para o autoabastecimento das famílias com a diversidade de alimentos. Bem, era uma alimentação bastante pobre em fibras e bastante rica em gorduras. Ainda, principalmente a gordura de porco, é muito comum ainda no interior. Então a gente fez a redução Açúcar também era bastante utilizado, bastante bolos, doces, broas. E a gente tentou trabalhar essas questões não para não mudar a cultura local. Trabalhar os alimentos locais com alguma modificação de ingrediente. Então a gente inseriu mais fibras, a questão dos integrais, pães integrais, farelos, grãos, aumento do consumo de água também, que elas quase não tomavam. Enfim, então diminuímos o açúcar na alimentação, a gordura, e aumentamos as fibras. O passeio pela horta de Dona Terezinha comprova o sucesso da mudança de hábitos. Ela conseguiu emagrecer 11 quilos. O colesterol estava alto, o triglicerídeo estava alto, eu fiz o exame, está tudo baixo agora. E eu estava com bastante peso, né? Eu estava quase com 80 quilos, aí agora estou com 60 e estou com 69, mas já... E o que, que a senhora se deixou de comer ou passou a comer de diferente? Ah, gordura, nem pensar, né? Não como uma nada de gordura, nada, muitas coisas fritas que às vezes eu gostava, salgadinha, essas coisas, não, uma vez ou outra para dizer, aí a nutricionista ainda diz, uma vez ou outra comer, mas é muito pouquinho. Agora a senhora teve perda de peso, está melhor, a senhora vai continuar fazendo isso? Vou continuar, eu não quero ficar, voltar de novo a ter quase 80 quilos como eu tinha. E a senhora gosta de dançar, a senhora tem saído, aproveitado que está com mãe, está. Eu nunca ia no encontro dos idosos com meu marido, né? Porque eu não dei idade, mas ele é bem mais velho que eu, então eu acompanho ele, né? Aí já sempre nós dançamos marquinha lá. A participação efetiva de toda a comunidade melhorou a qualidade de vida de todas as famílias. Juntas, elas conseguiram perder mais de 50 quilos e normalizar os níveis de pressão arterial, glicose e colesterol. Esses números foram apresentados às famílias pela extensionista Daniela, depois de 7 meses de projeto. Um almoço foi preparado pelas mulheres para mostrar como é hoje a alimentação do grupo. Agora, a diversidade alimentar é vista na mesa dos agricultores. Carnes magras, verduras e legumes de diferentes cores mudaram a vida da comunidade Rio Carolina. A nova alimentação fez Dona Cecília emagrecer 9 quilos e voltar a ter uma vida saudável. Porque eu comia de tudo. Aqui no sítio a gente tem tudo, né? Aí comia tudo, muita gordura, muito açúcar, muita doçura. Agora eu mudei tudo para pão integral e bastante grãos, né? E a senhora passa fome com essa dieta? Não. Não passo fome nenhuma. Até aviso, acho que como ainda demais. Quer dizer, hoje a senhora pode dançar. Que outras coisas que a senhora passou a fazer que a senhora não conseguia mais fazer? É, trabalhar. Né? Eu ajudo ela, minha nora, aí fazer o serviço da casa. Até posso capinar um pouquinho na horta, se eu não podia. Agora eu já posso. Mas para mim mudou tudo. Mudou, foi uma beleza. Você ouviu entrevista da jornalista Isabela Schwengber no Sul do Estado sobre reeducação alimentar. Fique agora com o Professor da Terra. A adubação verde, uma prática importante para preservar e melhorar a fertilidade natural do solo. O impacto das gotas de chuva que caem sobre a terra descoberta provocam erosão, arrastando para os mananciais o solo fértil. O vento e outras circunstâncias climáticas também causam danos. Em um solo deixado descoberto entre uma safra e outra, esta, de início, é apenas uma das funções da adubação verde nas práticas de conservação do solo, pois as plantas cultivadas funcionam como um guarda-chuva, absorvendo o impacto das gotas de água sem causar estragos. Mas não é só isso. A incorporação posterior desta matéria verde ao solo, através do rolo-faca ou outros métodos, propicia inúmeras vantagens químicas e físicas para o solo. Por tudo isso, torna-se indispensável que o agricultor lance mão deste recurso inestimável, sempre que possível. A economia que a adubação verde propicia a médio e longo prazo, tanto em termos de fertilizantes, pois reduz a utilização de insumos, como em termos de melhoria e preservação da qualidade do solo, compensam de longe todos os recursos sua implantação. Há diversas espécies e variedades de plantas que podem ser utilizadas para a adubação verde, dependendo da região e da época do ano em que se pretende cultivá-las. Amigo agricultor, preserve e melhore a fertilidade natural do solo, utilizando adubação verde em suas lavouras. Evaldo Roberto, da Epagre de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.